Tá no externo, baixado e travado. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Manda pista livre. Livre pouso, 3178, qualquer evento? 100 graus, 12 nós. Portugal, 09, na linguada 33, call 1-2-1, decimal 9. 1-2-1, decimal 9, vai, Portugal, 019. Graus, boa noite, Portugal, 019, with you. Portugal 09, taxi by Alpha and Kilo, Alpha Kilo, taxi to April 1, position 11, Portugal 019. Kilo, April 1, position 11, Portugal 019. That's right. Some other ground, Russian 6224, already starting and ready for pushback, position 01. Roger, clear to push report right to taxi 6224. Clear to push 6224. Papa Hotel Delta, com flat final, tô reduzindo para aproximação, torre 186, bom pouso. 186, bom, obrigado. Torre Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Papa Hotel Delta, estabilizado localizador. Confira. Papa Hotel Delta, estabilizado no lote, a intenção é cancelar no externo, fazendo uma base pela direita, dá um 7, se autorizar. Tá ok, sim, está livre já quando pronto desviar para o 17, a faixa na final. Bem, muito obrigado. Paulo Salvador, boa noite. Na 3173, levando a pista na escuta. 3178. 3178, parte 3. Você vai prosseguir para o parte 3 Alfa Kilo, parte 3, posição 03 para o TAN 3178. Alfa Kilo, parte 3, posição 3, 3178. Fica atento ao sinalizador, ok? Salvador Ground, Ocean Essex 224, ready for taxi, 105 passengers, alternate Recife, endurance of 2 hours and 12 minutes. Roger, taxi by India and Alpha. Onward short tower, 118.60, Ocean Essex 224, bye-bye. Taxi via India and Alpha to Old Short at 10.118.6, Ocean Air 605, good night. Good night. Sim, se o solo aos 40, autorizado retorno até a mata, reporte livrando a pista. Pontará, muito obrigado. Salvador Tower, good night, Ocean Air 624, holding short of runway 10, ready for takeoff. Ok, roger, you are clear. To line up and take off, the wind is 100 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off, 6204. Três horas e 35 de autonomia, 3 a bordo, alterna Guarulhos para o táxi, o Rio, 5972. Sim, táxi autorizado, ponto de espera 10, via Juliette Alfa. Quando pronto, chame torre 1862 5972. Torre 1862, obrigado. Good night. Control, good night, Ocean Air 6224 on book of departure. Ocean Air 6224, radio contact for departure, climb by level 190, book of departure. Climbing to 190.6224. Oi Salvador, boa noite, Rio 5978, próxima ponte de espera, está pronto. Ciente, o Rio está autorizado a alinhar e decolar, 100 graus, 109. A linha decola, Rio 5978. Rio 5972, contato radar decolagem, sua para 3, 2, 0, saída da EL. Né, 6224, Com Recife 12685 ou 12545. 12685, 12545, have a good night. Rio 5972, após 2000 pés, autorizado a cruz Dael. Cruz Dael, Rio 5972, obrigado. Q72152, qual é o horário previsto, viu? Nosso horário era 2305, deve ter havido feito uma DLA. Ok, não estou comprando o sistema aqui ainda, que aguarde só um minuto aí. Dependendo do horário que foi feito, ele entra em torno de 25 minutos antes, ok? Ok, estamos na sua escuta. Eu 3152, a última DLA que eu tinha aqui no sistema era para 22h30, que já teria vencido há algum tempo, ok? Eu vi que sua companhia se foi feito outro plano e, ou se foi feita novas DLAs que não foram transmitidas. Eu vou checar também com o centro do Recife aqui. Ok, a gente vai checar de retorno. Luta 3152. Prossiga. Segundo a companhia, foi feito um plano para 0055 no ano. Para 0055, é isso? Afirmo. É, isso já era para estar aqui no sistema, que eu vou verificar aqui agora. 3152. Vocês não seguram seu destino, confirma é Recife, né? Negativa, é Maceió. Maceió. De Maceió agora. tem o plano aqui agora, tá pronto pra cópia, o 3152. Pronto, cópia, tá 3152. Está autorizado, para Maceió, nível 330, na perícia 58, decola da 1-0 com curva à esquerda na saída Puca, Jamo, transição Aracaju, aciona o código 5134 e o controle 119.8. Autorizado Maceió, nível 330, decolando da 10 com curva esquerda, na saída Pucajama, transição Aracaju. A rota BUSC 58, transponder 5134, controle de saída vai ser 119.8, então 3152. Afirmativo, confirmo nível 330, quem chame para o acionamento? Nível 330, chama, então 3152. 971. 5972. Quem você está pronto para a cópia? Está autorizado para Guarulhos no nível 340 na Perisque 50. Decola da 1-0 com curva à direita na saída da El, Leda e depois Bidev. Aciona o código 5164 e o controle é 119.8. Da El, Leda e depois Bidev. Dael, Leda, Bidev, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Isso, ó. Confirmando, copiou a instrução? É Bidev, Bidev, com V, V de Victor no final. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Bidev, obrigado. Tan 3600, sinal de identificação autorizado, chegada Mar e desça para o 050. Autorizado, puxa lá no táxi, 3152. Paulo, Altan 3152 para o táxi com 149 a bordo, autonomia de 2 horas, alternando Aracaju. O táxi no ponto de espera para a decolagem 286. Livre táxi no ponto de espera, vou chamar 286, Altan 3152. Para passado. Boa noite, Sideral Serra Delta Lima. Sirius. Então 3600 do SV para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Via para 2000 pés, localizador, 3600.